ラゴンボールスーパ ー。お前たちに復讐するために異次元から戻ってきたぞ。 こんな小兵どし、俺たちに聞いてたまるか。 そうかな。 どうか。 ゲヒ。 何？ ゲヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒヒ。 俺たちの秘策、お前たちには見抜けない。キャッキャッキャー。この後すぐ。 Destruição dos universos em jogo. À medida que o tempo vai passando, o torneio do poder vai ficando cada vez mais intenso. Sem mais opções, os universos 2 e 6 atacaram com tudo o que tinham. Buraco Negro da Beleza! Peço desculpa pela demora. Estás preparado, Son Gohan? Raio Mortífero! Com que então é este o poder namekiano do Universo 7? Magnífico! Mestre Vegeta, boa sorte é o que eu desejo. Os universos 2 e 6 foram apagados. Neste momento encontram-se 4 universos em jogo. Ouve lá! Acho bem que te vais preparando, porque neste momento eu estou mais irritado do que nunca. Será impossível evitá-lo? A ameaça do ataque invisível. Nada mal! Tu és o adversário à altura! E chegou o momento de libertar o grande poder que tenho selado! Modo transformação! Um turbilhão cheio de fúria! Modo Supremo! Quando o Modo Supremo está ativado, a minha velocidade e o meu poder são 300 vezes mais fortes do que... espera! Não é justo! Tu atacaste antes de eu terminar! Quero lá saber! Esse teu palavreado não me interessa para nada! Muito bem! Então é isto! Já te interessa? Chegou a hora! Observa! minha derradeira técnica secreta. A missão final do Kato Pesla! Golpe final! Percebeste? Assim é que se faz um verdadeiro ataque final! O Mosco pergunta: mas o que raio é que se passou ali? Na verdade, eu também não sei o que é que se passou ali. O que eu senti foi como se alguém me tivesse pregado uma rasteira, ou assim. Porque então tu fugiste? És mesmo patético. Então, o que é que se passa? Mas o que terá acontecido? Alguma coisa de estranho se passou ali. Alguém deve ter usado uma técnica qualquer com eles. Talvez o transporte ou a técnica da projeção. Seja como for, como é que pode ser completamente invisível? Satã, muito obrigado. O que é que aconteceu? Alguém me deu um pontapé por trás. Espera lá. Será que há mais alguém que usou salto no tempo como o Hit? Reparaste? Há alguma coisa aqui. Sim. Eles estão todos parados. Sim. Não adianta. Não sinto energia. Ele está escondido e a reprimir a energia. Há aqui alguma coisa estranha. Ah! Ah! Ah! 18, não! Então, 18, o que raio é que se está a passar? Ei, onde é que está a piada? Não pode ser! É o Universo 4 que está por detrás! Típico do Kitella! Eu tenho a certeza de que ele está a tramar alguma. Que truque cobarde irá usar agora? O que é que será, Tartaruga Genial? Nós não o conseguimos ver, nem os ataques dele. Não se consegue ver nada. É como se fosse um ser invisível. Hã? Um ser invisível? Não me digas que agora estás a usar esse velho truque! Conseguiram lá chegar? O quê? É mesmo um ser invisível! Zoito! É um ser invisível! Um ser invisível? Isso não ajuda lá muito! Se não o vemos, não é possível defendermos-nos dos ataques dele. Um ser invisível, é? Não vai ser fácil enfrentá-lo. Vai, Shaitan! Escapar. Estou a ver. Daquela forma ele consegue acertar no adversário, quer o consiga ver ou não, é isso, claro. Sim, mas não pode usar uma técnica tão forte como aquela muitas vezes. Quanto mais cansado ele ficar, melhor será para o inimigo. Então estamos mesmo em maus lençóis. Ele é um ser invisível. Oh! Ei, Sangoa, lança alguma coisa para cima dele, como uma hemorragia nasal. Falar é muito fácil. Já sei. Satã, ouve! O que é? Conseguiram lá chegar? Vocês podem fazer o que quiserem. Não vos vai valer de nada. Brinquem, brinquem. Não há ninguém que consiga apanhar. Nem evitar os ataques dele. Vá, usem toda a vossa força de vontade e energia. O final será um só. Vocês vão perder. Vão perder. Aquilo é... O quê? Como guerreiro, não me pareces nada de especial, agora que já te consigo ver. O Gamizaras do Universo 4 está eliminado. Peço desculpa. Viste, Kitella? Podes esquecer essa tua estratégia barata. Não resulta contra o Universo 7! Marvel sabe que eu só estou a começar. Nós conseguimos. Pois foi. Eu sabia que aqueles dois eram invencíveis. Muito bem, são Gohan e Satan. Continuem, continuem. Calma. Ainda é cedo para comemorações. Força! Chance! Preparem-se. Nós voltamos da outra dimensão para ajustar contas com você. Eu vou desfazer-vos aos pedacinhos. Não pode ser. O Universo 9 já tinha desaparecido. Não te deixes enganar! Isso não vai resultar! Mas o que é que... Isto são... fantasmas? Eles parecem uma miragem! Eu não sei o que são, mas sei que não vou deixar que um truque destes nos afaste deste combate! De certeza! O quê? Satã! Não acredito! Estes fantasmas conseguem tornar-se maciços! Mas quem será ele? Zoido, sabes? As coisas estão a ficar estranhas. Faça o que fizerem, nada irá resultar. Será por serem fantasmas que eu não consigo sentir nenhuma energia. Mas eu estou a sentir energia vinda de duas pessoas aqui perto. Uma pessoa está a mexer-se e a outra pessoa está parada. Já sei! Uma está a controlar os fantasmas e a outra está a usá-los como camuflagem para atacar. Então, Sansa, era para desviares. É muito difícil. Eu peço desculpa. Outro ser invisível? Há outro daqueles seres? Desde que se saiba qual é o truque, venham aqueles que vierem. Além disso, ao contrário do outro, este não consegue ocultar a energia. Oh, não! Eles perceberam a nossa estratégia! É o nosso fim! Nós vamos ser apagados! Enquanto sentir a energia dele, é como se o estivesse a ver. Eu tenho a certeza que senti energia vinda dali. Estás aí? Isto não é possível! Satã! Era a brincar! Super arma! Que é isto na esparrela? O grande Satã do Universo 7 está eliminado. Então, mas que raio é que aconteceu ali? Eu conseguia sentir perfeitamente a energia dele, mas não lhe conseguia acertar. Como é que é? Não havia nada lá. É como se ele fosse mesmo invisível e não tivesse corpo físico. Mantém esse ritmo! Dá cabo deles, dá! O que aconteceu? Estás bem, 17? O que é que se passa? Eu consigo sentir a energia dele, mas nenhum dos meus ataques está a atingi-lo. Toma! Então, muito bem. É isso mesmo. Ei! Estou aqui! Ataca quando quiseres. Eu estou preparado. Ele provocou o inimigo e fechou os olhos. O que é que o 17 estará a planear? Vocês estavam demasiado focados a sentir a energia dele. Mas neste caso, não se trata de um ser invisível. Não se consegue atingi-lo por um único motivo. Porque ele é um inseto. Um inseto? Por isso é que não se lhe acerta. Ele é demasiado pequeno para ser atingido pelos golpes do pessoal. Eu estava demasiado concentrado em procurar energia. Se tivesse estado atento aos sons dele... É isso que costuma acontecer quando nos convencemos de que aquilo só podia ser um ser invisível. Então nós fomos enganados pela diferença entre a energia que ele transmite e a sua verdadeira dimensão? É isso, não é verdade? Ouve lá, Damon! Livra-te de sair dessa arena! Tu sabes o que vai acontecer! Sabes o que vai acontecer, não sabes? Vem cá! Não faz qualquer diferença que tenham descoberto a minha identidade. Não. Atingir um inimigo tão pequeno que mal se consegue ver é praticamente impossível. Além disso, é preciso muito cuidado para não esmagar e matar. Não me conseguem apanhar. Não adianta, eu não o consigo atingir. Mesmo sentindo a energia dele, não há nada que se possa fazer, sendo ele tão pequeno e veloz. Eu acho que ele não tem asas, porque dá saltinhos sempre que lança um ataque. Oh, tens toda a razão, ele não tem asas. Se conseguíssemos pelo menos imobilizá-lo de alguma forma, impedindo-o de saltar, já conseguiríamos focá-lo e então talvez atingi-lo. Pois sim. Nesse caso, vamos lá então! Mais uma vez! Isto é tipo inseticida! O que é que se passa aqui? Acertaste, 17! Sim. Oh. Eles conseguiram apanhá-lo! Ei, para, por favor! Desculpa. Se as desculpas resolvessem alguma coisa, o nosso universo seria apagado! Toma! Toma! Está eliminado! Está escurinho como breu! Escurinho como breu! O universo 4 desapareceu por completo! Sim, por completo! Oh, não! Eu não quero desaparecer! Eu não vou permitir uma coisa dessas! Porque é que nós temos de ser apagados? Eu não posso aceitar este destino! Se eu tiver de ir, então vou levar-vos a todos comigo! Vão ver! Um, dois, três! O Universo 4 foi destruído. Um homem invisível e um inseto. Os guerreiros do Universo 7 conseguiram a grande proeza de derrotar os seus inimigos invisíveis. Por esse motivo, o Universo 4 foi destruído. E neste momento, estão apenas os Universos 3, 7 e 11 em jogo. Qual o Universo que irá sobreviver? A cada minuto que passa, o Torneio do Poder vai ficando mais intenso. Atualizando, faltam 12 minutos para o torneio terminar. Os do Universo 3 vão apresentar o seu grande trunfo. Três dos seus guerreiros vão fundir-se num só. Os ataques deles são inacreditavelmente fortes e vão deixar-nos em apuros. Pai, Jetta, eu vou detê-los aqui. Observem bem, esta é a minha força máxima! No próximo episódio de Dragon Ball Super, estratégia de sobrevivência perfeita. O ameaçador assassino do Universo 3. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.